Fácil, fácil, vida fácil, yeah. Tim, tim, a tua cor te agradece. Brinde, o nosso astro merece. Ao seu fã-clube fiel, dá autógrafo em talão de cheque. Big Boss, tua mão aberta enobrece. Dignifica, nós que sonhamos em espécie. Classic vira Rolex, sob o luar do teu deck. Só festa relax, boca livre na certa. Robin Hood gentil da galera, protetor das artes práticas, valorizando quem sabe levar a vida fácil. Fácil, fácil, vida fácil.